0, cruzando 1-8-0. Plano 85, correção, objeto 65890. Acende identificação, autorizado chegada à Mari, desse mantém o nível 050. O ajuste no 0 no 3, dá presente Voitap, 5890. Ajuste no 0 no 3, chegada à Mari, descendo ao 050. Só não copiou direto a posição Voitap? Afirmo, 5890. Passando 700 pés, Oceanair 6259. 259, controle 19.35. 935, obrigado, boa noite, você viu. Controle Salvador, boa noite, Oceanair 6259. Passando 1.300 pés na subida da El. Autorizado já da El, tá presente? 6259, boa noite, contato rota na decolagem, submantém o nível 360, foi Leda após Leda Yudes. Ok, direto Leda após Leda Yudes, Oceanair 6259, obrigado. Alô? Alô? Alô? E aí? De quem sendo? E aí? No 776, torre no 8, decimal 6. No 776. A 2, estabilizável, gol 176. Voo no 776, tráfego avistado, tem autorizado posto, pista no 0, vento no 20 graus, 109, ajuste no 0, no 3. Confirme somente o vento. Vento de 120 com 10. 120 com 10, sente. Alterna no 33, decimal 25. 25, 1, 33, 25, 1, 2, 7, 3. 3216, livre pouso? Afirmativo, atrasado pouso 120 com 8. 224, boa noite, aciona identificação, chegada MAN, vê se mantém o nível 050, ajuste no 03. Identificou para o 050 na MAN, cubi 3, passarelo 2224. 5890, vê se mantém a 3000 pés, o ajuste no 03. 3000 pés, ajuste no 03, Adriano 58, ou no 0. Na 6259, submantenho o nível 360, chame centro Recife no 25 decimal 1, alterno no 33 decimal 25. Ok, centro Recife no 25 decimal 1, alternando no 33 decimal 25, subindo pro 360. Chame 6259, boa noite, bom serviço. Boa, bom voo. Obrigado. 5890, desmantenha 2000 pés, o ajuste no 0 no 3, reporta estabilizado no ILS X-Ray da pista no 0. 2000 pés, ajuste padrão, reportará estabilizado. Salvador, boa noite, boa noite, 776, Ivana, boa noite. Uno 776, táxi via Alfa, Juliette, portão 01, bate 1. Alfa e Juliette, portão 01, 776. Greeting again, Condor 077, request startup and pushback. Condor 077, you're ready to copy. Condor 077, go ahead, ready to copy. Condor 077, you're clear, Salvador, Echo Delta Delta Fox, flight level 330. Your departure from runway 10, left turn, departure Puka. Zipar transition. Upper Zulu 10. Ground 11. Ground approach 119.35. Tower 118.6. Squawk 5020. Condor 077 is from Salvador to Frankfurt Airport. flight level 330, runway 10, left hand Puka, V-part transition, upper Zulu 10. Radar 119.35, tower 118.6, squawk 5020. Okay, that's Rick. Report ready to start up. Condor 077. We are ready for startup and pushback. Condor 077. Condor 077, you're clear to start up and pushback. Call me for taxi. Startup and pushback approved. Call you for taxi. Condor 077. Solo Salvador, Olimpo 00. 890, passando Duna, complete aproximação, torre 98 decimal 6. Complete aproximação, 98 decimal 6, gente, 5890. Boa noite, objeto 5890, localizador. Objeto 5810, tráfego avistado, tem autorizado pouso fixo no 0, vento é de 110. 110 graus com 089 e o ajuste no 013. No 013, o vento 110 com 8 graus, objetivo atualizado o pouso, suposto 10. Série 7200, quanto está a cópia? Negativo. Série 7200, Olimpo 00, decola da pista 10 com curva pela esquerda, ingressa no circuito de tráfego, para toque emitida na 10028. Mil pés, aciona 0172. Olimpo 00, portaria 7200. Está autorizado o toque emitido, pistão no zero, após decolar as curvas esquerdas, no pés, adiciona 0172, o Olimpo 00. A frequência da base, a coordenação da base aérea, base militar? Aguarde. Qual a frequência que o senhor tem? É, eu não possuo, cara. Eu queria a informação. Aguarde. Olimpo 00, atrasado acionamento, chama para o táxi. Passa o táxi. Zero zero para táxi, chame torre 118, decimal 6. Confirme perder Olimpo 00. Olimpo 00, ciente para o táxi, chamará a torre 18. Confirme perder Olimpo 00. Estamos em 11. Central Salvador, boa noite, Tana 3197, tá sem informação, Victor, cópia para Galeão. Tana 3197, tá pronto para cópia? Prossiga. 3197, autorizado Salvador Galeão, nível 380, decola da pista 1-0 com curva pela direita, saída da El, após da El Leda, após Leda Bridge, onde intercepta a Zulu 1-0. Controle 119.35, TOI 118.6, aciona 5015. Autorizado para Rio de Janeiro, ponto Galeão, nível 380, decola da pista 1-0 com curva direita, na da El, voa Leda, Leda, voa Bridge, pega a Zulu 1-0. Controle 1935, 286, o transpondo ficou 5015 para o DAN 3197. Regimento correto, 3197, porte para acionamento. Vai reportar. 07. Webjet 5810, solo Zulu 4, livrar direito no 21.9. Livra no 219, Webjet 5810. Webjet 5810, livrou. Webjet 5810, táxi Alfa, reporta antes da Juliette, 5810. Alfa antes da Juliette, Webjet 5810. 113, passageiro 2224, vindo pouso. Condor 077, request taxi. Condo 077, you're clear to taxi to old point of runway 10 via apron 1, taxiway India Alpha. Call tower hold point of runway 10118.6, your QNH is 1013. Via apron 1, India Alpha, holding point runway 10, QNH 1013, Condo 077. On hold point of runway 10, call tower 118.6, Condor 077. Roger, 118.6 at the holding point, Condor 077. Good night. Operações. Ok, Cente, Guardião 07, tráfego avistado, mantenha-se no setor sul aguardando para o cruzamento do campo para prosseguir para o pátio militar. Temos um tráfego agora a 4 milhas para pouso, é um Embraer 145. Ok, irá aguardar, está visual com o tráfego 07. Positivo. RD se mantém o nível 050. Da presente voo ITAP, o ajuste em Salvador na 063. E da presente ITAP, 1013, no DAN 3560, descendo ao 050. Juliette, portão 2, o Webjet 5810. Guardião 07, atenta a tráfego na curtíssima final pista no zero, após o pouso na mesma, autorizado a prosseguir para o pátio militar, reporte solo controlado. Vento 110 graus 089, ajuste no 013, Guardião 07. Ciente, após o pouso vai prosseguir direto pátio militar 07. Salvador, boa noite, Zulu 1824, informação, Victor. Zulu no 884, acione identificação, autorizado chegada Mari, desse mantém o nível 060, o ajuste no 093. O 093 identificou para 060, vou no 884, 1003 o ajuste. Solo, passarelo 2224, livrou? 2224, táxi Alfa, aguardante da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 2224. Passarelo 2224, autorizado táxi para portão para remota 13 via Alfa Juliette Pátio 1. Alfa Juliette Pátio 1, remota 13, por 2224. Pode 1-0-7, solo controlar 2-2-1. Good evening, Condor 077, ready. Good evening, Condor 077, clear, line up intake off, runway 10, wind 120 degrees, 8 knots. Condor 077, clear for takeoff, runway 10. And when airborne 119.35, confirm? Confirm. Okay. Salvador, Força Aérea 2581. Prossiga 2581. 2581 para acionamento. 2581, autorizado acionamento para o táxi Chame-Torre 118, decimal 6. Outono. Solo 3603, autorização para Guarulhos na sua escuta. Então 3603, está pronto para a cópia? Afirmativo. Então 3603, autorizado Salvador Guarulhos, nível 340, decola da pista 10 com curva pela direita, saída da El, após Lida Ildes, onde intercepta o Zulu 44. O controle 199.35, torre 198.6, aciona 5031. Ok, foi aprovado 340. Decola, pista 10, curva direita, da El, Leda, depois é Eudes, e intercepta o Zulu 44. 935, controle, 286, torre, 5031, transponde, 3603. O caso tem condições de fazer o deslocamento aéreo no sentido já da, do pátio militar com direção ao Grande? Positivo. Ok, então tá autorizado o deslocamento aéreo, tenta a corrida do 767 agora na pista, posse, prossegue, reporte no solo controlado. 07. Torre Salvador, Olimpo 00, parte militar, pronto para o táxi. Olimpo 00, autorizado para seguir o táxi, reporte na Taxi Hotel para o cruzamento da pista principal. Afirmativo, reportará no hotel para o cruzamento da pista principal. Fica só atento, Olimpo, aí ao deslocamento de um helicóptero saindo do pátio militar. Tem, com visual. O Guardião 07, fica atento ao início de táxi aeronave P3 da Força Aérea saindo do pátio militar. É, ele está saindo do pátio militar? Isso, ele vai sair do pátio militar, a aeronave Força Aérea é o P3. Quem é esse 07? Condor 077, airborne at 25, contact now control 119.35. 4 desse mantém a 3 mil pés, o ajuste é no 0 no 3. Para 3 mil pés, 1 no 0 no 3, gol no 884. Condor 077, radar contact on departure, climb maintain flight level 330, Puka departure. Puka departure, do not transition, climbing 330, Condor 077. No 884, redução para 2209. Redução para 2209, apresente no 884. Então, Silvio, presente autorizado o deslocamento aéreo para o GRAE, porta do solo do GRAE controlado. Venta de 110.08. Olimpo 00 no hotel para o cruzamento da principal. Olimpo 00, cruzado o cruzamento da pista, irá prosseguir o táxi via Taxi Alfa e reportar antes da Juliette. Olimpo 00. Cruzado o cruzamento, ingressa pela Alfa e reportará para ingresso no pátio com fim. Antes da Juliette. Foram 24 horas, contrário de Guarulhos.